Comandador, bom dia, está presente no canal, transfere tudo de vento para o 180, coloque para a Sierra. Tá 3259, acione identificação. Boa bomba, para necessitar chegada a bomba, o ajuste Salvador no zero não passa, deixa para 4 mil pés. Voando nosso, bomba, deixa para 4 mil pés, 1 no 0, 1 no 4, ajuste 3259. Oxenem 63, 1 no 2, deixa para 2500 pés, autorizado o RNAV da pista no 0, o ajuste no 0 no 4, reporte Terra 2366. 2500 e reportaram 366, Oxenem 63, 1 no 2. Voo 2069, decolou zona meia, controle Salvador 1, 208, 2069, bom domingo. Controle, bom dia, 2069, 1400, tá, bom. Bom dia, voo 2069, contato com radar decolagem, sobe via, saída Momo para nível 370. Momo 370, 2069. Xené 6312. Xené 6312, torre 118, decimal 95. Torre 1895, Xené 6312. Salvador, bom dia, Xené 6312, passo 366. Xené 6312, reporte avistando a pista, PNL 1014. Confirme, está molhada a pista. Pista úmida, seca. Ah, tá ok, obrigado. Xené 3-1-2 avistado, pouso autorizado, ventona 00 grau 08 mais. Pouso autorizado, Xené 3-1-2. Oxané 6312, Solos 22, Olivera 1219. Livra 2069, voa direto a Buco, chama Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Voa direto a Buco da Presidente, agora vai chamar Recife 12545, alternando 12685. O Gol, 2069. Informa que direto a Buco da Presidente, já mandei a toa 350 para evitar a formação. Gente, Gol 2069, informa Centro Recife. Ok. Os 3859 após pelo voo 0366. Confirmando após Ponce. Após pelo 366, 3859. Usaria após pelo voo 372. Na 359 negativo, o abote pelo voo 366. Ah, positivo. Então, pelo 366. Na 359, desce para 2500 pés, ajuste 9094. Autorizado a R-Nave da pista 90, reporte, servidor 366. C255-0094, reportará servidor 366, 3859. Salvador, bom dia, 3830, ponto de pista 10 próximo. 3830, autorizada a linha de decolar pista 10, vento 1, 00 grau, 07. Autorizada a decolagem de pista 10, 3830. Patão Luiz Kiki Luzulu, acione Semitaco, bom dia. Céu Victor 366, Tão 3859. Tão 3859, Torre 118, decimal 9. Céu 295, Tão 3859. E Roboso, bom dia, Tão 3859, passando Céu Victor 366, estabilizado R9, pista, boa rodada. Tão 3859, repórter avistando a pista, quem negar no 014, bom dia. Passar a visão, tá? 3859, bom dia. Sobre o Salvador, bom dia, do Nordeste de Montanha. Passei a rádio. No 9099, acione identificação, SV chegada a Mari para nível 050, com ajuste no 014. 9099 livre de desvios, reporte no térmico. Conselho Salvador, bom dia, TAM 3830. TAM 3830, acione identificação. Correção, contato radar na decolagem, sobre o dia 6 da PUCA, para nível 330. PUCA 330, TAM 3830. 3859. Tenho a posição aguardando para iniciar a decolagem. Miguel Luzulu, atento à estrela de turbulência, autorizado a decolar de pista 197, Ventuna, 30 graus, 119. Para Salvador, bom dia, azul 4039, pronto, monte espera, pistão no zero. Bom dia, azul 4039, autorizado a alinhar e manter pistão no... Alinhar e manter pistão no zero, azul 4039. Sol 3259, Solos 32, controle Salvador, corrija. Ao livrar 1-2-1-1. 2-1-1. 68. Controle Salvador, Santos 230, em forma de desvio à esquerda para 060, 40 milhas. Extensão 3230, livre de desvio. 230. 120 graus, 099. Autorizada colagem azul, 4039. Whisky Kilo Zulu, decolos 33, na proa do farol de Itapuã, controle 1208. Farol de Itapuã na proa, 208. Kilo Zulu. Controle Cancelo Cabral, bom dia, Papatango, Kilo Zulu. Bom dia, mantém o corredor axé, 1 mil pés, reporte para o da barra. Caparal, Kilo Zulu. No 372, bom dia, autorizada a linha aérea, mantém. A linha mantém no 90, no 372. Azul 9099, confirma em Pro, que está mantendo? Mantendo Pro 0471, mediante o seu aqui, já já a gente vai tomar a Pro azul, de 368. Gente, azul 9099. Do 4039, decolos 34, controle 1208, bom dia. Controle 208, bom dia, azul 4039. Para Salvador, bom dia, azul 4039, decolos, escuta, passa 1000 pés. Azul 4039, contato para dar decolagem, sobe via seita da El para nível 320. Sobe via 320, azul 4039. Gente, azul 9099, desce para 4 mil pés, o ajuste na 094. Identificação, desce via chegada a Mari para nível 050, o ajuste no 094. Via Mari, até o 0504, voo no 1860. Dá 3830, chame centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 45-2685, 03830. Nove zero nove nove, voo Serra de 366, desce para 2500 pés, o ajuste no 094, autorizado RNAV da pista no 0, reporte Serra de 366. Na prova do 366, reportará, desce a 2500 pés, no 094. Controle Salvador, bom dia, voo. 372. Gol 1372, contato com o radar na decolagem, sobe Zeca aí da Puca para nível 370. E a Puca 370 no 372. Batangol em sentido Zulu, quando possível, chamada para pouso. Rumo 200, copiado o sentido Zulu, repete para o barra. Tango e Sentido Zulu, no atraso do reconhecimento no setor, tem frequência livre. Salvador, Torre, Lunar 4950. Lunar 4950, clear, line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 099. Line up and take off, runway 10, Lunar 4950. Passa o Serra Vitor 366, o Azul 90, mais uma vez. Azul 9099, Torre 118, decimal 95. 895, bom dia. Ei, Salvador, muito bom dia, Azul 9099, 3 vias pro resto de Serra Vitor 372, que é possível. Azul 9099, pista livre, pouso autorizado, 21110 graus, 1119. Livre pouso para Azul 9099. Lunar 4950, Airborne 842, contact Salvador Approach, 120.9. 120.8, Lunar 4950, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Lunar 4950. So Sierra Mike 4950, with a contact on departure, is climbing via dial departure, but level 320. Sierra Mike 039, chame Centro Recife 12251, alterna 12835. 251-2835-0439, até mais. Voo 1372, chame Centro Recife 12545, alterna 12685. 2545-12685-1372, bom dia. Bom dia, o Chanel 63, 1 a 1, descendo no meio-zero, pro Alagoinha. O Chanel 63, 1 a 1, acende a para interceptar a chegada bom. Ajuste no 0, 1 no 4, desce para 4.000 pés. 4.000, no 0, no 4, no pro Alagoinha. Vou 1 a 1, 60, vou acerto 366, desce para 2500 pés, o ajuste 1 no 0, 1 no 4, é forte, acerto 366, está autorizado, Renato. Agora presente o Sierra Vista 366 com 1014, autorizado o RNAV, pistão no 0, gol no 1060, reportará estabilizado. Uno, 160, voo Sierra Vista 366. Ok, gente, vai voar o Sierra Vista 366, está efetuando um leve desvio à direita devido à formação esquerda, mas já em 2 milhas vai provar a esquerda na pose do Sierra Vista 366. Gente, gol 1160. 246, Olivrar 1219. Olivrar 211, voa Zuna 099, bom dia. Autorizado decolagem após alinhamento, ventuna 30 graus, 1090. Primeira decolagem 10, gol 095. Ventana 095, decolagem 48, controle Salvador, 1208, bom dia. 208, bom dia, 1109. Salvador, gol 1095, decolado no PC da Arbor ou não? Gol 1095, contato radar na decolagem, sobe via 3 da Arbor 1 para nível 360. Tá bom, 360, 1095. Autoriza voar direto elétrico, senhor 1095? 1095, vou autorizar direto elétrico. Obrigado, direto elétrico, 1095. No RNAV da 10, gol 1160. Gol 1160, torre 118, decimal 95. Torre 1895, gol 1160. Você não é 3-1-1, confirma o que você está mantendo? É 3-1-1, perdão, amigo. Nós estamos com um pequeno desvio à direita aqui para 260, mais 10 milhas. Sim, senhor, Chanel 3-1-1, após desvios, voo certo do 367. 367 após desvio. 160, está frisado na final do RNAV 10. Bom dia, pouso, pistão no 0, ventuno 2, 0 graus, 099. Livre pouso, pistão no 0, gol 1160. Poderia informar se a pista está molhada, o gol no 1160? Pista úmida, resquício ainda da chuva. Ciente, graças. Desvio à esquerda da rota, abrou a 230 a aproximadamente 35 milhas para provar a direita. Tem chegou no 095, desvio de desvio. Desvio de desvio no 095. Direita, solo 219, gol 1160. Zero 95, enquanto se dirigirá a curva à direita. Zero 95, controle. Só um pouquinho, por favor. Aproximadamente uma 20, 30 milhas, mas curva à direita, senhor. E gol 1095. Na 6311, estou autorizado a RNAV da pista no 0, voo CF 2367, ajuste no 0, não faço, reporte CF 2366. Gente, reportarão 366, autorizado a RNAV. Você consegue fazer coordenar com o centro, ou com o 1095, pode dizer, eu vou lá direto por sigilo? Ou 1095, aguarde. Chame centro, mantenha a proa 235 por 50 milhas e chame centro Recife 12251, alterna 12835. É uma tempo 235 por 50 milhas, chama o centro 251, alternando 2835, ou 99. A Mike 4950, contact with 6751, backup 128.35. Manter a 372, pode voar na cruz do 372 para me dar uma informação aqui bem próximo do 366? 63111, vai para 2500 pés, está livre de desvio. Obrigado. 59, controle Salvador 208. Controle Salvador, controle Salvador, controle Juliette. Salvador, passando por vista de Juliette, de Corona. Estou passando por vista de Juliette, corredor Axé, 1000 pés, pode parar da barra. Entendido, passo farol, vista de Juliette. Salvador, TAM 3179, próxima ponte de espera pronta. Mantenha o ponto de espera da 3179. Mantenha o ponto de espera da 3179. Solta a pista 10, 6319. Chanel 6311, torre 118, decimal 95. Obrigado. Chanel 6311, no final da 18. Corrijo 10. Chanel 6311, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso 10. Ali manter a pista 10. Ali manter 10, 3179. 1, solo 03, libera à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Decolagem autorizada, pista 0, vento 130 graus, 109. Autorizada, decolagem, pista 0, vento 130, 109. Bom dia, senhor, identificação da SV, chegada Mari para nível 050. O ajuste Salvador 90194. Meca fogo, boa fogo, como eu peço. Boa tarde. Serinja Juliette, quando possível chamada para pouso. Copiado 1223. É, pode parar debaixo. Acione identificação da SV, chegada ponto para 4 mil pés, o ajuste no 0194. Para 4 mil pés, chegada ponto. Salvador, 3179, bom dia. 3179, bom dia. Contato padrão decolagem, sobe via, saída da EL para nível 320. Sobe via, está visual no setor, possibilidade de curvar à direita, voar Leda ou Mótima? 3179 após 2000 pés, está autorizado o Leda. Após 2000 voa Leda, até 3179. Turim de Juliette, no atraso de conhecimento, sem frequência livre. Autorizada, né? Decolar, pista 10, vento 120 graus, 099. Planeamento de colagem 090, 2171, não consigo por quantas milhas? Está informado, 40 milhas. Cliente, gol 2171, 40 milhas. O gol 891, solicita a mancha patroa por 20 milhas após o ferramenta 366. Gol 1891, autorizado de desvios, após 20 milhas, gol certo 366. Informativo, 891. ponto de espera, 1-0 para nós. Estou 219-6 autorizado, alerta e manter, visto 1-0. Ali, manter 1-0, 219-6. Nessa 3-1-2, decolou 09. Controle Salvador 1-2-0, destino 8. 08, 03-02, informa a trajetória de decolagem. Gente, obrigado pela informação. 3-1-2, confere. Confie para controle. Puxa, né, 3-1-2, perfil da PUCA. Puxa, né, 3-1-2, contato radar decolagem, salve via da PUCA para nível 350. 350. Cidade de Boa, Jamo? Cidade 6312, autorizado Jamo. Cidade Jamo, 6312. Modus 196, decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 109. Livre decolagem, gol 2196. Controle, possibilidade da 3179 voar, ótimo. Da 3179, aguardo. Ok. O voo 891, salta já para 2500 e já para o segmento. Voo 1891, desespera 2500, pés, o ajuste no 014, autorizado R na pista no 0, reporte serve da 3666. Reportando o sonho desse 366 no R na da 1018, 91, 14. Gol 2171, no voo Cerrado 366, desce para 4000 pés, o ajuste no 014. 366, 114, descendo para 4000 3179, confirmo para o que está mantendo. Desviando de alguns cômodos, ó. A direita da rota pro 240. Por quantas milhas irá manter desvios? São 3179. Aproximadamente 20 milhas, o SAN 3179. Gente, está 3179 e autorizado desvios. Gente, obrigado. Após desvio, está autorizado o Tadna, chame Centro Recife 1251, alterna 12835. Após desvios, voa Tadna 251 e 2835, 31179.